Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Nem mais, agora começa um Fórum Lisboa, o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria, já sabe, com a Mensagem de Lisboa. Hoje temos o António Perua, do PSD, a Maria Luísa Aldinha, substituição do Carlos Artisson, do CDS, a Carla Madeira, do PS, e temos o João Carlos Pereira, do PCP. Bem-vindos, hoje vamos falar da proibição da venda de álcool na rua, depois das 11 da noite, em algumas zonas da cidade de Lisboa, e também de uma manifestação que iria acontecer no próximo sábado, no Martim Muniz, manifestação contra a islamização da Europa. Esta manifestação foi proibida pela Câmara de Lisboa, depois de ouvir a PSP e também o Ministério da Administração Interna. Primeiro, vamos a um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. João Carlos Pereira, vou mesmo começar por si. Bom, eu diria que o mais relevante e aquilo que trago hoje, em primeiro lugar, saudar-os, já há algum tempo que não estou aqui e portanto, saudar o auditório do Fórum Lisboa e também toda a equipa. Portanto, aquilo que eu me parece que tem uma relevância de facto muito, muito grande é a questão da tentativa de confronto, de confrontação, aquilo que é o tema que penso principal de hoje, e era esse que eu gostaria de sublinhar, porque de forma alguma nós podemos permitir que aqueles que procuram a confrontação, que procuram o discurso de ódio, que procuram, digamos, encontrar os argumentos para crescerem, não é? E esses argumentos nós sabemos que passam pela criação de incidentes, pela criação, no fundo, por confrontarem um conjunto de imigrantes que estão no nosso país, que aquilo que procuram é uma vida melhor, não é? Que os seus países não, por razões diversas, muito, muito diversificadas mesmo, mas sobretudo também pela própria guerra, procuraram o nosso país para uma vida melhor, não é? Para uma vida digna e procuram. Portanto, aqui também... Estou, porque acho que ela é muito importante e acho que deve haver vigor, digamos, deve haver vigor digamos, de alguma forma, parar essas tentativas de discurso de ódio, não é? Portanto, isso era aquilo que eu mais... Portanto, naturalmente tenho mais coisas para dizer, mas neste primeiro minuto era aquilo que queria sublinhar. Maria Luísa, Aldinha, o seu minuto. Muito boa tarde a todos, antes de mais. Neste minuto eu queria aproveitar, no fundo, para partilhar que na semana passada foi aprovado o projeto de regulamento de exploração de modalidades a fins de jogos de fortuna e azar, que é também, como todos sabemos, uma forma de receita para a Câmara Municipal de Lisboa e que até à data ainda não estava a ser, no fundo, aproveitado, porque apenas em 2018 é que o Governo materializou em decreto de lei a transferência de competências para os órgãos municipais neste domínio, e isso só no final de 2022, no fundo, é que a Secretaria-Geral da Administração Interna que concretizou isto e foi possível às câmaras municipais. Leva muito tempo, 2018 já ouviu e agora 2022. Pronto, então. Mas finalmente concretizou-se num projeto de regulamento e, portanto, o que eu queria aproveitar este minuto é precisamente para dar nota que vai ser lançada a consulta pública e, por isso, apelar à participação de todos, porque acaba por ser... Mas isso é o que é concretamente? É para os jogos? É para os jogos, sim. Estamos a falar de que tipo de jogos, no fundo, das rifas, das tómbolas, dos concursos publicitários. Portanto, abrange aqui uma amplitude considerável de diversos tipos de jogos e de passatempos e que, no fundo, este regulamento visa permitir que as entidades requerentes fiquem mais elucidadas e que todo o processo seja mais transparente em relação ao processo de autorização de um jogo na nossa cidade e que, portanto, consigamos dar seguimento àquilo que era uma capacidade que já existia, mas do ponto de vista do Governo Central e que agora está na Câmara Municipal de Lisboa. Carla Madeira, o seu minuto agora. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu queria destacar A entrega que o Finalmente fez na semana passada do 6º Prémio Internacional de Artes Cénicas. O Finalmente Club, que como penso que todos sabem, é a casa LGBTI mais antiga de Portugal e que tem feito ao longo destes últimos 50 anos de liberdade e mesmo antes do 25 de Abril, mas é uma casa que formalmente só abriu depois do 25 de Abril, por motivos óbvios, mas que já antes do 25 de Abril era uma casa de liberdade e que faz um trabalho extraordinário, não só pela cultura do nosso país, mas sobretudo pela defesa dos direitos humanos, e é uma casa que tem resistido e que tem lutado pelos direitos humanos, não só da causa LGBTI, como de todos os direitos humanos, e todos os anos procura entregar um prémio de artes cénicas a personalidades que se destacam precisamente na luta dos direitos humanos. A homenageada deste ano foi a atriz Maria Rueffe. Portanto, aqui está também a vertente do Finalmente de lutar pela igualdade de género, o que é importante destacar e que foi falado na cerimónia também, porque além de infelizmente ainda existir homofobia, lesbofobia, transfobia, existe também muita misoginia ainda no nosso país, e a entrega do prémio à Maria Rueffe, eu acho que de facto representa a luta de uma série de causas que ela tem representado e que também homenageia o trabalho que ela faz a nível de cultura e a nível dos vários trabalhos que fez, quer na televisão, quer toda a carreira dela. E de modo que eu queria aqui, por um lado, felicitar a Maria Rueffe por ter sido homenageada deste ano. Acho que o prémio foi muito bem entregue. É importante, no ano em que nós celebramos os 50 anos do 25 de Abril, destacar o trabalho que estas pessoas fazem, e é importante também destacar o trabalho que pessoas como os proprietários e os gestores da Casa do Finalmente fazem. E aproveito também para felicitar o António Marquina, que é o proprietário do Finalmente, por ser o atual presidente da Associação Variações, que é uma associação de comerciantes de comércio LGBTI, e portanto aqui um grande abraço para o António Marquina, para uma casa que é um exemplo de referência também. E nós vamos falar da questão dos estabelecimentos e dos horários. É também uma casa de referência que nós temos na freguesia e na cidade de Lisboa, de um estabelecimento que exerce um bom comportamento e que tem uma boa relação de vizinhança no seu bairro. O Finalmente, que existe há muitos, muitos anos. António Proa, falta o seu Finalmente, o seu minuto. Muito bem, boa tarde, boa noite a todos, aos nossos ouvintes e aos meus colegas aqui de debate de hoje. Eu também, curiosamente, vou falar sobre um bar. No caso, vou-me referir ao Pavilhão Chinês, que aliás, na freguesia da Carla, e o porque Ex-Libris de Lisboa, precisamente, não é? E é nessa dimensão que eu refiro, porque esta semana a Associação Cidadania LX, que nós já temos aqui referido por várias ocasiões, por iniciativas que esta associação desenvolve na defesa do património da cidade, pois esta semana foi por esta associação efetuado um pedido de classificação do Pavilhão Chinês enquanto espaço comercial de interesse público. E muito justamente, eu queria fazer esta referência porque nós... Para não haver o risco de acontecer o mesmo que está a acontecer. Nós ainda, precisamente, nós ainda recentemente abordámos a questão das lojas históricas e da eficácia desse instrumento, ou enfim, da escassez de eficácia desse instrumento, que é aliás um tema que eu acho que já a semana passada referi e hoje volto a dizer. Eu acho que brevemente devíamos fazer disso, uma abordagem mais longa sobre as lojas com história, mas esta iniciativa vai mais longe do que a distinção de loja com história, que aliás o Pavilhão Chinês já é, e portanto pretende que o Estado português reconheça aquele espaço como um bem de interesse público e por essa via possa proteger aquele espaço comercial, que aliás é um espaço que é muito conhecido, que marcou e continua a marcar a vida noturna da cidade de Lisboa. Já agora vale a pena dizer que marca de forma razoável e respeitadora do meio envolvente. Sim, sim, bastante. E é uma peça que quem não conhece, se alguém não conhece, vale a pena conhecer. Tem, é um espaço magnífico, muito, muito marcado por coleções, por miniaturas. Foi desenhado pelo Luís Pinto Coelho, que entretanto já faleceu há uns anos, mas que marcou a cidade com vários bares que são ainda hoje muito, muito representativos desta cultura da noite lisboeta. O Procópio, o Foxtrot e o Paródia foram também desenhados pelo Luís Pinto Coelho. E o Pavilhão Chinês é o último, peço desculpa, é o último dos bares que ele desenhou. Realmente esses bares têm qualquer coisa todos a ver uns com outros. Todos eles têm um traço comum. Sim. Luís Pinto Coelho era um colecionador, um decorador, essa veia de... E o Pavilhão Chinês soma as duas vertentes da atividade do Luís Pinto Coelho. Por um lado, a atividade de decoração, que é muito notória e, portanto, muito comum a estes bares que eu referi, e depois a veia de colecionador. O Pavilhão Chinês é com as vitrines que tem. É um acervo. Exatamente, um acervo único no mundo, e, portanto, é impressionante. Um bar único no mundo. E, portanto, saudar a iniciativa da Associação Cidadania LX e esperar que com esta iniciativa seja efetivamente salvaguardado aquele património que é um património de Lisboa e das nossas memórias. Vamos então, muito bem, vamos então ao primeiro tema propriamente dito. A Câmara de Lisboa está a preparar legislação que proíba o consumo de bebidas alcoólicas na rua, depois das 11 da noite. Já ouvi muitas vezes a Carla Madeira a pedir isto mesmo aqui. O objetivo é evitar o consumo na via pública, de forma a diminuir os conflitos entre estabelecimentos de diversão noturna e o direito ao descanso dos residentes de algumas áreas da capital. Estas alterações estão relacionadas com a atividade dos espaços comerciais, como os horários dos cafés, bares e lojas de conveniência, sendo que uma das medidas que está a ser discutida é a proibição da venda de bebidas, então, para o exterior de algumas zonas, de alguns estabelecimentos, depois das 11 da noite, portanto, apenas em determinadas zonas da cidade. O Público disse que, além desta limitação, também foram discutidas medidas como uma maior vigilância em relação ao ruído emitido por aparelhos de som em estabelecimentos comerciais, tanto nas esplanadas como no interior. De acordo com a mesma publicação, o anúncio destas novas regras foi feito pelo vereador Diogo Moura na recente reunião descentralizada, realizada para ouvir os municípios das freguesias da Estrela, de Campo de Ourique e da Misericórdia, e a presidente da Junta da Freguesia da Misericórdia, que está aqui todas as semanas, a Carla Madeira, também aproveitou o momento para reforçar o sofrimento da comunidade nos últimos anos por causa da concentração de milhares de pessoas a conviverem e consumirem álcool na rua. Carla, não posso deixar, como é óbvio, de começar por si. Pensei logo assim que vi esta notícia e que a dei no dia que saiu, que isto é uma a Carla de certeza que fica satisfeita com isto, apesar disto ainda ser uma coisa que vai entrar em fevereiro e, portanto, lá para março, imagino eu, poderia estar em vigor, e imagino que a sua zona, a sua freguesia vai ser contemplada, porque é uma das que muito se tem queixado dos bares, etc, etc, não é? Outra coisa que eu gostava que explicassem às pessoas, que eu acho que não se compreende bem, é uma loja, as lojas de conveniência, quando apareceram, eu lembro-me quando as lojas abriram em Lisboa, a mim serviam-me para comprar fraldas fora de hora, porque de repente vi que o bebê não tinha fraldas, ou então comprar leite, porque não havia leite em casa, ou então comprar alguma coisa deste género que fosse realmente urgente, não é? Não era para comprar bebidas alcoólicas. Estas lojas transformaram-se em qualquer coisa que é vender garrafas de vinho, pacotes, por aí fora, e outras bebidas brancas aos miúdos, muito mais barato que nos bares, portanto também ajudam a arruinar o negócio aos bares. Porque é que isto não está já em vigor desta forma, não é que se pretende agora? Bom, na passada reunião descentralizada, que se realizou dia 10 de janeiro, e que mais uma vez é uma reunião em que temos muitas queixas de ruído, e porque a população sofre, e tivemos lá mais uma vez vários moradores a queixarem-se do ruído existente, e com razão. Numa das intervenções, o vereador Diogo Moura anunciou que estava a preparar uma alteração ao regulamento que está atualmente em vigor e que uma das alterações é precisamente ser possível em algumas zonas da cidade seja proibida a venda de álcool para a rua a partir das 23 horas. Gostaria aqui de destacar que os deputados municipais e os presidentes de junta ainda não tiveram acesso a esta proposta de alteração do regulamento atual e, portanto, eu tenho a informação do anúncio que foi feito e depois das reportagens que os vários órgãos de comunicação social foram fazendo. Positivo aqui, além do anúncio das medidas, é, na teoria, a preocupação manifestada pelo vereador Diogo Moura neste assunto e que, diga-se de passagem, parece ser o único do Executivo Municipal que ainda vai tendo alguma preocupação pelo assunto. Eu passo a explicar o porquê de eu aplaudir todas as medidas que surjam, mas estamos a falar de uma medida que foi anunciada, que contraria outras medidas anunciadas e efetivadas pelo Presidente de Câmara nessa mesma reunião, e de facto eu aquilo que aqui gostaria de destacar são várias coisas e não me quero alongar muito, mas preciso de explicar para também quem está lá em casa perceber. Sim, mas o que é que isto contraria na mesma reunião outras medidas que foram apresentadas? O Sr. Presidente da Câmara Municipal anunciou a intenção de fechar a Rua da Atalaia ao fim de semana, algo que a Junta de Freguesia se manifestou contra. Mesmo assim, a Câmara avançou com o fecho da Rua da Atalaia. Portanto, durante dois fins de semana, a Rua da Atalaia, que é só a rua mais problemática da freguesia, ficou fechada ao trânsito entre as 22 horas e as 4 da tarde. E, portanto, existiram respostas contraditórias nessa reunião e, portanto, eu falo sobre factos. A reunião foi pública, a gravação está no site da Câmara Municipal de Lisboa, portanto, podem, quem quiser, ouvir, é só consultar e ouvir nessa reunião em que alguns comerciantes também se foram queixar, da atuação da junta, claro, mas foi positivo isso ter acontecido, é? Porque é importante também, as pessoas depois farão a avaliação que entenderem e, portanto, foi feita a promessa a esses comerciantes que se foram queixar, nomeadamente da atuação excessiva da junta, ou queiram chamar, que a Câmara estava a planear, a preparar o fecho de algumas ruas ao trânsito no bairro Alto, nem que fosse a título experimental, e pronto, e foi isso que motivou que na minha intervenção eu tivesse dito que já tinha ouvido falar alguns comerciantes que estava na calha essas medidas, que achava que era um mero boato, mas que tinha acabado de ter a confirmação da parte do Sr. Presidente de Câmara e que me opunha liminarmente. O que era importante era nós fecharmos esses estabelecimentos a uma determinada hora e obrigar as pessoas a estarem dentro de portas, não era? Carla, mas agora, só antes de continuar, eu vou fazer aqui de advogado do diabo, ok? Agora, antes de continuar, vou-lhe dizer o seguinte: Lisboa e Madrid, a movida de Lisboa e de Madrid é na rua. Os turistas que nós temos aqui, que vêm para as ruas à noite, para as discotecas, não vão para o Oslo, se calhar. E não é por acaso, porque se calhar em Oslo tem que estar entre portas, e aqui podem estar na rua, e em Madrid também, diga-se de passagem, não é só Lisboa, Madrid, Barcelona, enfim, Espanha e Portugal, não é? Quer dizer, esses sítios, se isto for cumprido, eu percebo que para os moradores é dramático. Não é só para os moradores, é essa questão, e por isso eu neste tempo de rádio não, quer dizer, não, mas isto tenho, não se pode tempo alterar, de poder, certo? Isto que eu acabei de dizer, não pode alterar, é claro que pode. Muito, muito simples, pronto. Existe o problema da noite de Lisboa, é um problema que existe há muitos anos. Eu lembro-me que o Cais Xodré, há uns anos atrás, tinha um problema grave de prostituição e com consumo de droga. Foi um problema que se resolveu. Na altura criou-se um outro problema, problema, para um problema esse que foi sendo resolvido, e precisamente para poder mitigar esses problemas, em 2016 foi criado um regulamento de horários que limita já muito do funcionamento da noite. Regulamento de horários esse que prevê, exatamente, que não é cumprido, e que se fosse cumprido, iria permitir trazer qualidade de vida a muitos dos moradores e proteger os comerciantes de qualidade. Há pouco falámos aqui de dois comerciantes, esses ainda existem. O Bota Alta, por exemplo, fechou, e fechou porque eles estão a ser completamente canibalizados por este tipo de comércio, por este turismo etílico. Eu não quero que a minha cidade se transforme num destino de turismo etílico, despedidas de solteiro. Que é só para beber álcool. Quer dizer, não é isso. Pois, a parte do consumo de álcool é uma componente. Não pode ser, neste momento, a cidade de Lisboa está a ser procurada para despedidas de solteiro, onde as pessoas vêm e podem beber e até altas horas. Sim. E é assim, quer dizer, nós não podemos promover isto. Nós temos que estar permanentemente a contrariar isto. O liberalismo, naturalmente, faz com que muitas coisas fujam ao controle das entidades oficiais, mas o papel das entidades oficiais é contrariar isso. Ora bem, o regulamento dos horários desde 2016 prevê, e eu foco apenas três, uma delas abordada pela Antonieta, que é as lojas de conveniência terem que encerrar às 22 horas, e que só a pedido das juntas de freguesia, que podem ficar abertas até mais tarde, como devem imaginar, a junta de freguesia da Misericórdia não vai pedir para nenhuma loja de conveniência. Sim. Porque, precisamente, portanto, aquilo que eu apenas peço que a Polícia Municipal as tenha encerradas mesmo às 22 horas, porque é isso que está a falhar, não é? Porque se a Polícia Municipal fizesse uma fiscalização efetiva, não havia nenhuma loja de conveniência a vender álcool depois das 22 horas. E existe, infelizmente, situação que eu tenho denunciado muito. A questão de... Eu acho extraordinário as lojas de conveniência poderem vender álcool, desculpem lá. Porque é que não há uma legislação que preveja? Porque assim, não é nenhuma casa de álcool. Caramba! Uma loja de conveniência é para o que eu disse há bocadinho. É para fraldas, para manteiga, para leite, para pão. Sim, sim, sobretudo isso. E talvez para uma garrafa de vinho para o jantar. Epá, sim, mas isso já não, já não, já não, já não. Tivesse acordado antes. Se tivesse comprado antes. Outra das medidas que atualmente está em vigor neste regulamento é os estabelecimentos terem que funcionar de portas fechadas a partir das 23 horas, ou seja, não podem emitir música nem estar de portas abertas. Ora, a Rua da Atalaia é o maior exemplo do sítio em que isso acontece. Ok, quer dizer, e a quantidade de bares que têm 10 metros quadrados e depois que fazem? Vão fechar? Precisamente, E que fazem o seu negócio todo na rua? Com gente que vai lá, que não se pode estar ali tão desta. Está errado, mas se a polícia, como quando este regulamento foi implementado, fizesse isso, muitas destas casas eram obrigadas a fechar. Mas aberto, pois. Exatamente, ou mesmo, ou aquelas que abrissem iam à falência, porque se elas pagam uma renda a contar com o espaço interior e com o espaço da rua, naturalmente se não podem vender para a rua, não, precisamente. Então não vão. E portanto, o caminho tem que ser esse, apertando, e que começou a ser feito e que estava a ser feito até à pandemia, e depois com a reabertura da pandemia nunca mais se retomou a ação de fiscalização nenhuma. Portanto, nós temos os estabelecimentos da freguesia, eu falo da freguesia, que é o caso que conheço mais, mas também é onde está 80 a 90% da atividade noturna, a zona de Santos tem mais alguns. Ora, nenhum destes estabelecimentos está de porta fechada às 23 horas. A polícia tem que ir lá e mandar fechar. E isso está previsto no atual regulamento, e mais, até diz que se as entidades fiscalizadoras detectarem que esses estabelecimentos estão de porta aberta depois das 23, podem encerrá-los de imediato. Portanto, nem sequer é preciso alertá-los, podem encerrá-los de imediato. Há outra coisa que o regulamento também tem, que é a pedido, mas é que esta parte é muito importante. Diga. A pedido da junta de freguesia, isto está escrito no artigo 6.2 do atual regulamento de horários, a pedido da junta de freguesia, ouvidas as associações representantes dos moradores e dos comerciantes, a Câmara pode definir zonas específicas onde é proibida a saída de bebidas do interior dos estabelecimentos para a rua a partir da 1 da manhã. Eu já pedi só por escrito, eu já nem falo oralmente, nem por escrito, já pedi 4 vezes à Câmara para aplicar esta medida. Esta medida foi aplicada no passado, até houve um despacho do ex-vereador Duarte Cordeiro, que é o despacho 140P/2015, quando se estava a preparar o regulamento para controlar o crescimento do problema que existiu na zona do Caixo de Ré, foi criado um despacho específico para proibir a saída de bebidas depois da 1 da manhã e funcionou. Os polícias municipais estavam lá todos à 1 da manhã à porta dos estabelecimentos. Agora, digam onde é que este ponto tem uma diferença daquilo que é anunciado. Portanto, como é óbvio, eu estou bastante cética com este anúncio, porque este anúncio é um mero anúncio que, se a Câmara atualmente não responde às solicitações que eu fiz para vender, não deixar os estabelecimentos saírem com bebidas depois da 1 da manhã, porque é que eu tenho que acreditar que num regulamento que só vai sair daqui a 1 ano, na melhor das hipóteses, porque este regulamento vai ser aprovado em Câmara, vai para consulta pública, vai para a Assembleia Municipal, portanto, na melhor das hipóteses, daqui a 1 ano temos este novo regulamento a funcionar. Portanto, eu não posso estar à espera destas novas medidas sem reclamar o cumprimento das atuais regras. E, portanto, é isso que eu peço, é que o atual regulamento seja cumprido e que traga efetivamente a melhoria da qualidade de vida da população, que não continuemos a ter bons estabelecimentos expulsos. O caso do Botalta, se calhar não sabem porque é que o Botalta fechou, muito simples. O estabelecimento que está ao lado paga atualmente 8 mil euros de renda ao senhorio, claro, usa a rua como a fonte do seu negócio. Não tenho relatos de fiscalização nenhuma a esse estabelecimento. Esse mesmo estabelecimento ofereceu ao senhorio, onde estava a Botalta, 12 mil euros. O senhorio aceitou. Mas o Botalta aceitou. tinha alterado o inquilino do Botalta, tinha alterado qualquer Mas coisa. Mas a questão não é essa. A questão é, se nós permitimos que seja rentável a um estabelecimento juntar duas frações e pagar 20 mil euros a um senhorio, não é? Estamos a permitir que seja vendido muito álcool para a rua. Portanto, nós temos que limitar estes estabelecimentos, temos que fazer aplicar o plano de urbanização da Bica e do Bairro Alto, que, com a alteração que teve em 2014, proíbe a abertura de novos estabelecimentos de bebidas, e ao abrigo do licenciamento zero eles fazem uma comunicação prévia à Câmara a dizer que são uma casa de chá e depois abre uma casa de bebidas, e o urbanismo tem que ir lá e tem que fechar, claro, aquele estabelecimento. Portanto, só limitando estas casas é que nós receba 20 mil euros. Agora, nada disto está a ser feito, apesar das minhas insistências, nada disto está a ser feito. Eu não tenho qualquer resposta aos ofícios que tenho enviado para a Câmara, e entretanto, a única efetivação que eu tenho neste momento é a Câmara a fechar a rua da Atalaia ao fim de semana para as pessoas poderem beber ainda mais. Bom, já vamos ouvir a opinião dos restantes, vamos fazer um pequeníssimo intervalo. Este tema, obviamente, a Carla falou um pouco durante mais minutos, porque é um tema que lhe é caro, ou que é caro à sua freguesia, e voltamos já a seguir, um pequeno intervalo. Fórum Lisboa, porque Lisboa também é o nosso fado. Amália sempre. Recordamos as histórias de saudade que a fadista nos deixou. Amália sempre. De segunda a sexta-feira, às 17h45. Patrocínio Ótica Modelo, Instituto Ótico de Setúbal. Precisa de mudar os seus óculos ou lentes? Agora está mais fácil. Troque os seus óculos ou lentes e pague até 12 meses sem juros. Descubra a Cofidis Pay numa das nossas lojas Instituto Ótico em Setúbal. Ou peça informações através do 927-601-788. Chamada para a rede móvel nacional. O pagamento das prestações com 0% de juros e encargos será efetuado no cartão de débito ou crédito do cliente através da solução de pagamento assente em contrato de factoring entre a Cofidis e o comerciante. Informe-se na Cofidis, registada no Banco de Portugal com o número 921. A solução de pagamento apenas está disponível nas ópticas atrentes e não é acumulável com promoções, campanhas, saldos, parcerias ou acordos em vigor. A Opticenter está no ar, com ofertas de arrasar. Garantia e qualidade a um preço espetacular. Campanha de oferta do segundo par para si ou para quem quiser. Visite já uma Opticenter e saiba mais. Em Lisboa, na Rua Moraes Soares, 103, na Amadora, na Rua Elias Garcia, 96, e nos Olivais, no Espaço Shopping. O Festival Jardins do Marquês Oeiras Valley apresenta na 4ª edição, dia 10 de julho, de Java. Vem cantar para tudo aqui ficar iluminado. Um dos principais representantes da música popular brasileira vem ao nosso país apresentar a tour D, uma noite para celebrar a sua carreira. Festival Jardins do Marquês Oeiras Valley. As noites de verão voltam a contar com a melhor música ao vivo em Oeiras. Eu quero ver o pôr do sol, lindo como ele só. Bilhetes já à venda em Mel Blue Ticket e nos locais habituais. Fórum Lisboa, porque Lisboa também é o nosso fado. Segunda parte, fizemos intervalo, apesar de ainda estarmos no primeiro tema e... O andar da carruagem parece-me que não vamos chegar ao segundo. Mas pronto, era importante ouvir a Carla sobre este primeiro tema que abordámos, uma notícia de que a Câmara de Lisboa estará a preparar a legislação para proibir o consumo de bebidas alcoólicas na rua depois das 23, das 11 da noite, em algumas zonas da cidade. António Proa. Muito bem, eu em primeiro lugar eu compreendo muito, aliás não é uma novidade porque quem nos ouve aqui às segundas-feiras, a Carla recorrentemente e justamente tem trazido esta preocupação, que é a preocupação, primeiro, de uma Presidente de Junta, depois de alguém que conhece os moradores que ainda resistem naquela zona da cidade e que eu não quero dizer isto, mas eu felizmente não vivo no Bairro Alto nesta medida, porque imagino o inferno que deva ser e, portanto, eu sou muito sensível a essa preocupação e ao direito ao descanso. Também me preocupa, aliás, eu no primeiro minuto fiz referência a um bar e à importância que os bares têm, portanto, é esta dificuldade de equilíbrio entre as diversas dimensões da atividade da cidade, o direito ao descanso, o direito ao divertimento, e de facto também seria um bocadinho estranho, se calhar nem haveria espaço, mas que houvesse uma zona não habitada onde se concentrasse toda a atividade noturna. Era uma coisa que também... Não faria muito sentido. E, portanto, o que tem seria que acontecer... Estranho, não, é? Não, isso seria... Cidade, isso... 100 habitantes, é uma parte da cidade, pois, 100 habitantes... Pois, eu não quero uma cidade assim, quero uma cidade onde eu possa ir ao sítio onde as pessoas moram, onde as pessoas fazem a sua vida e eu possa ir também lá jantar, possa ir passear à noite ou almoçar, seja o que for. Agora, o equilíbrio, de facto, é muito, muito difícil. Eu acho que a Câmara nunca conseguiu encontrar o equilíbrio. Eu não quero ser derrotista e dizer não há equilíbrio possível. Estamos agora. Eu acho, vamos lá ver, em termos de regulamento, o regulamento que existe já existe há uns anos e foi fruto de uma primeira vaga de descontentamento e a Câmara estabeleceu várias alterações, nomeadamente definiu zonas onde era maior permissiva, mais permissiva a atividade noturna. A frente São, ribeirinha. Precisamente. Não excluiu o Bairro Alto da atividade, das atividades noturnas. E depois, eu acho que o grande problema... Isto acontece, quando eu era miúdo ao Bairro Alto, ressurgiu como o sítio da noite. Mas é que depois, é verdade, eu recordo-me de ir ao Bairro Alto quando era jovem e o Bairro Alto estava na moda. Eu ia sempre para o Bairro Alto, depois eu diria que houve uma fase que provavelmente coincidiu com uma fase de maior insegurança no Bairro Alto, onde decresceu o dinamismo da atividade noturna. E desde há uns anos para cá, o Bairro Alto voltou a ser mais seguro e, portanto, voltou a ser mais atrativo para um maior número de pessoas. E o grande problema, parece-me a mim, é a fiscalização. Nós, em muitas dimensões, falamos aqui dos problemas das falhas da fiscalização. E eu acho que, neste caso, também há uma falha de fiscalização, ou seja, os instrumentos que estão previstos atualmente já permitiriam maior controle face aos problemas que se verificam. Mas como de quinta a domingo a Câmara tinha que destacar dois terços da sua Polícia Municipal para as zonas de queixa? Não é só isso. Por exemplo, em relação ao ruído. Entre o momento em que há uma queixa de ruído e depois a verificação que tem que ser reiterada desse ruído excessivo num estabelecimento e depois a contestação que os proprietários fazem e depois as medidas que são implementadas, passam-se anos nisto. E, portanto, não só a fiscalização falha, como alguns mecanismos de fiscalização são pouco eficazes no tempo. Mas os bares já têm aquela coisa de para medir? Já têm. Só que isso também muitas vezes não é cumprido, falha, enfim. Eu acho que o problema está por resolver. Acho que os instrumentos que existem podiam, se fossem utilizados de forma eficaz, poderiam ser mais efetivos. Acho que é positivo que seja anunciada uma outra medida, porque pelos vistos as que estão em vigor não têm sido suficientes. Veremos em que termos. Agora, vale a pena já agora precisar uma coisa que eu já ouvi, pelo menos ainda agora, a Antonieta referir sobre a proibição de consumo de álcool na rua. Não é isso que está em causa. O que está em causa, porque aliás a Câmara, julgo eu, a Carla corrigir-me-á, mas eu acho que a Câmara não tem autoridade para proibir alguém de consumir álcool na rua. Não, o que a Câmara pode fazer é impedir que seja vendido álcool para ser consumido na rua, sim, que é uma coisa diferente. Sim. E aí entra a dimensão das lojas de conveniência, porque mesmo, e por isso é que eu, e saúdo também o vereador Diogo Moura por mais esta iniciativa, por mais esta tentativa. Ainda bem que ele faz, esperemos todos, e a Carla em primeiro lugar seguramente, que ele seja bem sucedido. Agora, as lojas de conveniência vêm deturpar isto tudo, porque os estabelecimentos não vendem álcool para a rua a partir de determinada hora. O problema é que há muita gente que traz álcool das lojas de conveniência de outros sítios da cidade para se concentrarem ali, por exemplo, para se encontrarem ali. Eu sei isto bem, eu sei bem o que estou a dizer. Isso acontece com um peso muito significativo. E, portanto, enfim, eu não quero ser pessimista, mas eu receio que nem esta medida seja suficiente para resolver o problema com a necessidade que ele tem de ser resolvido. Agora, vamos ver como é que vai funcionar, quando é que entra em vigor. Eu não sei se isto faz parte de uma alteração ao regulamento ou se basta o despacho que a Carla referiu, que foi tomado. Não, é uma alteração ao regulamento. Pronto, portanto, isto ainda vai demorar tempo. Tem que haver aqui a primeira proposta do regulamento, depois o regulamento tem que ir para consulta pública. Depois tem que vir de volta para ser aprovado, para ser finalmente entrar em vigor. Podem aplicar o pedido que pronto, eu fiz. Mas isso era, por isso é que eu estava a perguntar. Em vez de ir já. Se é possível já efetivar a restrição à venda de álcool para o exterior. Isso não carece de alteração ao regulamento. A partir da 1 da manhã, que o vereador anunciou, é a partir das 11 horas. Sim, mas no atual regulamento está em vigor a partir da 1. Certo, portanto a partir da 1 já era um avanço. Podem fazer cumprir essa parte. Eu queria só terminar com isto, sublinhar aqui o papel das lojas de conveniência. As lojas de conveniência, sou o primeiro a defender que é bom que haja lojas de conveniência. Aliás, existe não só na Europa, nem só na Península Ibérica, existe um pouco por todo o mundo lojas de conveniência, muitas delas, por causa das restrições nacionais, não vendem álcool, por exemplo, isso é um facto, mas eu acho que é bom que hajam lojas de conveniência. Agora, não se pode é deixar que as lojas de conveniência se transformem em pontos de abastecimento de álcool intensivamente. Isso é que tem que mudar. E, portanto, deixo aqui o apelo para que a Câmara também, paralelamente a estas alterações relativamente aos estabelecimentos comerciais de animação noturna, também volte a olhar para as lojas de conveniência. Eu acho que é parte do problema. Eu também gostava de perceber, não sei que entidade é que pode fiscalizar esse género de coisas, mas como é que uma loja... Oh, Antonieta, é porque há aqui uma coisa. Há uma coisa que nós aqui não falámos, de vez em quando falamos, que é aquela história do licenciamento zero. O licenciamento zero, que foi decretado para pelo mim, governo, como a Carla disse, impede. Dizer que se vai abrir uma casa de chá. Exatamente. Depois vender cervejas. Impede muito a intervenção das autarquias. Muitíssimo, em muitas áreas. E nestas também. E portanto, se calhar também passa por rever essa liberalização que o governo socialista promoveu. Porque as coisas foram não assim mesmo. Mas a falta de fiscalização não é só a nível. Não, da não. Mas esta é outra dimensão. Como é que uma loja de conveniência, com uma data de cidadãos. Porque legalmente não está impedida. Com uma data de cidadãos que acabaram de chegar ao país e que são do Bangladesh ou sim, do Paquistão. Sim, mas não vamos para o segundo tema agora. Não é isso. Ah, mas como é que uma loja conveniência dessas. Não. Como é que uma loja de conveniência dessas, se não tem a fiscalização nenhuma, consegue pagar uma renda? Pois. Com uma renda que acaba de referir ao outro dia. Essa é outra dimensão. Se calhar a polícia também devia fiscalizar mais as coisas, porque eu não acredito que uma loja que vende pins para o frigorífico cervejas e álcool aos miúdos, consiga 8 mil euros de renda. Eles vendem muita cerveja. Vendem muita cerveja, não, muito álcool. É pines e cerveja. Então, cervejas e outras bebidas alcoólicas. Sim, brancas. Outras bebidas. Pois. E isso é parte do problema. Eu acho, francamente, Carla, eu acho que parte do problema do descontrole da animação noturna, por exemplo, no Bairro Alto, parte do problema tem que ver com as lojas de conveniência. João Carlos Pereira, vamos ver a sua opinião e depois a da Maria Luísa, e cheira-me que não vamos poder ir ao segundo tema, mas está bem. Certo, portanto, este anúncio vem fundamentalmente pela comunicação social, portanto, aquilo que desde logo nós dizemos é que é necessário haver uma grande discussão, não é? Que envolva todos, enfim, todas as partes, não é? Desde logo os moradores, não é? Que têm, como já aqui foi dito, o direito ao seu descanso e à sua vida, digamos, harmoniosa dentro do bairro que escolheram para viver, mas também todos os outros, não é? Portanto, os agentes, as juntas de freguesia, os comerciantes, os agentes noturnos, portanto, todos eles, porque isto, de facto, a complexidade da questão, pronto, não se coaduna com medidas avulsas, não é? Portanto, isso é mais do que evidente que têm que ser políticas integradas que possam ir mitigando os problemas, não é? E os problemas no centro de Lisboa, não é? E em certas zonas, então, que são bastante massacradas, avemulam-se, não é? Portanto, nós estamos a falar aqui da diversão noturna, mas estes mesmos moradores e residentes nestas zonas debatem-se com outros problemas, não é? Desde logo gentrificação, desde logo o turismo, que flui, que contribui, digamos, digamos, este desequilíbrio, digamos, harmonioso daquilo que seria a vida dos habitantes. Falámos aqui no Bota Alta, poderíamos falar noutras as questões da habitação e, portanto, deixar aqui uma nota para a grande manifestação que Lisboa teve esta semana pelo direito à habitação. E, portanto, são tudo, problemas que se avolumam e que são, digamos, massacram de forma muito, muito, muito grave certas zonas da cidade, e que fica clara uma coisa, não é? Que o mercado liberalizante não resolve, pelo contrário, avoluma os problemas, não é? Portanto, não será certamente, não conhecendo muito no concreto o que é que esta medida poderá vir, digamos, a trazer, temo que, sem de facto políticas integradas que vão a todos estes, digamos, vetores da questão, seja muito difícil mitigar o problema, não é? Portanto, este e aqueles que eu enunciei, não é? Que confluem, de facto, e que castigam muito os habitantes desta zona, não é? E nós não queremos uma cidade, não é, transformada na Disneylândia, seja ela pela diversão noturna, pelo turismo desregulado. Portanto, temos que criar condições para que os lisboetas vivam bem na sua cidade, não é? Maria Luísa Aldim. Bom, muito bem. Isto ser a última a falar nesta... Sim. Nesta matéria já não me dá muita margem de manobra para acrescentar grande coisa, mas só dizer o seguinte, e recordar o seguinte: nós estamos aqui a discutir hoje cenários, porque na realidade nenhum de nós viu qualquer proposta efetiva de nada. Portanto, o que nós estamos aqui a fazer considerações é sobre o que foram as divulgações, quer pelos meios de comunicação, quer pelas próprias palavras do vereador Diogo Moura. Mas com isto gostava de dizer que eu é com algum espanto que eu vejo aqui a Carla Madeira com muito ceticismo sobre aquilo que poderá vir a ser uma proposta, porque na realidade finalmente existe um vereador que vai ao encontro daquilo que a Carla Madeira ao longo de tantos anos tem vindo a pedir, e portanto é preciso ser um vereador no fundo dos novos tempos que vem pôr na agenda governativa da cidade o regulamento dos horários de funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços, porque é este o regulamento que nós estamos a falar. Portanto, não é um regulamento qualquer, este é apenas um dos pontos que está a ser revisto, que está a ser revisto, e portanto, eu esperava que a Carla Madeira visse com bons olhos aquilo que é o anúncio, exatamente. E gostava só de reforçar aquilo que o António Proa também já disse, mas que eu acho que é fundamental, que a Câmara Municipal, aquilo que está a propor, não é a proibição, digamos assim, da venda no seu todo das bebidas alcoólicas no espaço público, não é? O que está a querer dizer é que vem esta revisão do regulamento vem dotar a Câmara Municipal de Lisboa da possibilidade de, em conjunto com as juntas de freguesia, poder criar de alguma maneira zonas com restrição. Pronto. E com... Sim, zonas. Desde o início, quando lancei o tema, disse que eram algumas zonas de Lisboa. Pronto, mas às vezes no discurso daqui, de algumas coisas que é podemos, pode dizer que é tudo, sim, e por isso é que há pouco até se dizia, pronto, Lisboa não é bem uma zona só de festas e não sei, pronto, e de quase aqui Las Vegas, da Europa, não é? Mas a verdade é que não é isso que se pretende. O que se pretende é simplesmente criar aqui algum tipo de equilíbrio, porque quer queiramos, quer não, este tipo de consumo cria-nos problemas de segurança, cria-nos problemas de higiene, cria também problemas de falta de concorrência leal entre aquilo que são os, no fundo, os comerciantes, e portanto o que se procura é criar equilíbrio no mercado, e com isto eu acho que o vereador Diogo Moura vem, e muito bem, colocar este assunto na agenda. Quando é que isto estará na prática realizado? Isso é algo que nenhum de nós sabe, não é? Porque, como é evidente, um regulamento tem que ser apresentado em reunião de Câmara Municipal, depois provavelmente ainda irá a discussão pública. Sim, já se disse aqui que vai demorar provavelmente um ano. Exatamente, portanto temos que ter a expectativa real do que poderá vir a ser. Mas eu acho que isto são boas notícias e, portanto, é... Bom, agora peço um minuto a cada um sobre o segundo tema, porque mais não temos, sobre a manifestação que foi proibida, uma manifestação de extrema-direita que estava prevista para o próximo sábado. A Câmara de Lisboa impediu esta manifestação e há um elevado risco, segundo a PSP. A Câmara decidiu não autorizar a realização desta manifestação contra a islamização da Europa, eram estes os termos, prevista para a zona do Intendente em Lisboa no próximo dia 3 de Fevereiro. A autarquia é a única entidade com poder para decidir sobre o assunto, mas apenas e depois de ouvir a PSP e o Ministério da Administração Interna. Portanto, justificam a decisão com o facto do parecer da PSP ser muito claro ao salientar um risco muito elevado de perturbação grave e efetiva da ordem e da tranquilidade públicas. Carla, vou começar por si. Já ouvi hoje muita gente, muitas opiniões diferentes a fazer notícias, e durante o fim de semana vi muitas notícias diferentes sobre esta... O que é que lhe parece? Parece-lhe que a Câmara fez bem em proibir? Sim, eu parece-me que a Câmara fez muito bem em proibir. Não podemos permitir que associações fascistas, aliás, a Constituição proíbe precisamente a constituição de associações fascistas, e o movimento que está a organizar a manifestação, não temos dúvidas nenhumas disso. O seu principal organizador esteve preso vários anos pela participação na morte de Alcino Monteiro, e portanto, como é óbvio, nós não podemos permitir que estas coisas aconteçam na nossa cidade, e acho que a Câmara Municipal fez muito bem. E sobre este tema não falarei mais nada, queria apenas referir sobre o tema anterior que o meu ceticismo é apenas um, é porque o anúncio que está a ser feito de novas medidas já existe no atual regulamento. Portanto, não vamos atirar areia para os olhos das pessoas. O atual regulamento já prevê isso, não a partir das 23, mas a partir da 1 da manhã. E a Junta de Freguesia já solicitou N vezes à Câmara, e a Câmara não quer aplicar esta medida. Portanto, não queiram enganar as pessoas com anúncios de coisas que eventualmente acontecem. Podem começar por aplicar aquilo que atualmente existe e que a Junta de Freguesia tem pedido. João Carlos, o seu um minuto apenas, que já não temos tempo. Sim, portanto, este tipo de ações, não é, para além de uma vigilância ativa dos democratas e dos cidadãos, exige que as autoridades nacionais competentes, de facto, tenham... utilizem todos os instrumentos para não permitir, não é? Portanto, o 13º artigo da Constituição da República Portuguesa é claro, não é? Portanto, aqui as intenções também claramente xenófobas e racistas. É por isso que é proibido, não é? Porque isso é exatamente, e portanto, quer os democratas, quer as entidades nacionais competentes que tenham autoridade e competência para fazer cumprir as leis, e nomeadamente a Constituição Portuguesa, têm que estar vigilantes e atuar. E, portanto, aqui aquilo que se pretende não foi mais do que a confrontação, portanto, de uma forma clara, portanto, provocar incidentes, sustentar o medo e o ódio, as incompreensões que sustentam precisamente o populismo. Tem que terminar, São Carlos. E, portanto, de facto, temos que estar, os democratas têm que estar vigilantes. Maria Luísa. Então, eu gostava de recordar que na sequência deste anúncio de manifestação, a própria Câmara Municipal, no fundo a autarquia, aprovou por unanimidade um voto de repúdio, não é? Sobre esta ação. E, portanto, eu acho que só por isso é favorável que conseguimos notar que existe, no fundo, uma unanimidade por parte de toda a autarquia em não apoiar qualquer tipo de manifestação de caráter violento. E por isso também, portanto, depois apoiado ou sustentado naquilo que foi o parecer da PSP, obviamente que a Câmara Municipal não autorizou esta manifestação. Mas com isto eu gostava de reforçar que, obviamente, também não só é contra a Constituição da República Portuguesa, como é contra a liberdade de expressão, proibir qualquer tipo de manifestação. Portanto, uma coisa é não autorizar, outra coisa é proibir, não é a mesma coisa. E, portanto, obviamente que aquilo que a Câmara Municipal de Lisboa também já veio dizer é que assegura que irá articular-se com o Ministério da Administração Interna. Para assegurar esse caso, eu insisto. Exatamente, porque temos que prever que podem manifestar-se. E eles disseram logo que iam fazer uma outra manifestação. Às vezes até pode ser pior. António Proan. Muito rapidamente, primeira coisa que eu quero dizer é que eu vejo sempre com preocupação a proibição ou não a autorização de manifestações. A liberdade deve permitir que mesmo aqueles que têm ideias diferentes das nossas tenham a capacidade de se exprimir. O que me parece que está aqui em causa são duas coisas. Por um lado, era uma manifestação xenófoba, que é reprovável. Claro. Ainda para mais numa cidade que se orgulha de ser uma cidade multicultural, e assim deve continuar. E a segunda coisa, porque é uma atividade, era uma manifestação que continha risco elevado de violência, e por essa razão, obviamente, e que punha em causa a segurança das pessoas claro. devia ser evitada. Isso deve-se evitar. O radicalismo está aí, temos que ter muito cuidado a lidar com ele. Agora, obviamente, não podemos ceder a manifestações xenófobas em Lisboa ou em qualquer parte do mundo. E termino só com uma notícia que nem de propósito apareceu quando estávamos aqui. Um grupo anti-Chega queima cartaz eleitoral em Lisboa do Partido de Ventura. Isto também é violência e isto também não pode acontecer. Não, e é esta radicalização que está a existir na nossa sociedade, e temos que ser capazes de gerir sem provocar maior violência ainda. Sim. Mas obviamente que a manifestação era condenável, e ainda bem que não se vai realizar, pelo menos com a autorização do município. Carla, vamos ouvir um bocadinho do fado que a Carla escolheu? Sim, o fado de Carlos do Carmo foi por ela com Bernardo Sassetti. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa repete terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada a todos. Até para a semana. Foi por ela que amanhã vou embora, ontem mesmo, hoje e sempre, ainda agora. Sempre o mesmo em frente ao mar, também me cansa, diz Madrid, Paris, Bruxelas, quem me alcança? Em Lisboa fica o Tejo, a ver navios, dos rocios de guitarras na janela. Fui por ela, que eu já danço a valsa em ponta, que eu passei das minhas contas, foi por ela. Foi por ela que eu me enfeito de agasalhos, em vez daquela manga curta, colorida. Se vais sair, minha nação, nos cabeçalhos,